da Procera. Eu sou Rafael Tanicho e Maremoto. Eu sou o Pedro Tanicho, Vulcão. Eu sou o Outcast e Furacão. Pela união de seus poderes, eu sou o maior desastre natural deste universo, João. É isso aí. E, bom, quem tá no grupo tá ligado, né? Que a gente tá quase substituindo o João aí. Mandem currículos. Mano. E vamos para o tema. Vocês perceberam que é desastres naturais. É. Pô. Nasci. São desastres naturais. São necessariamente desastres que não tem nenhuma ação humana ou nada que a gente possa fazer contra. Por exemplo, uma enchente não necessariamente é um desastre natural, porque ela pode ser causada por você entupir os vasos lá de escorrimento. Mas, por exemplo, um vulcão, um tornado, um terremoto, aí já entra no desastre natural, que é, tipo, a própria natureza se vivendo dela, respirando, chacoalhando, e a gente tá ali no meio sofrendo. Na verdade, tem outra questão que você esqueceu. Que um desastre natural só é um desastre natural quando atinge áreas urbanas ou estruturas criadas por seres humanos. Ah, é? Dessa eu não sabia. Porque senão vai ser simplesmente o planeta tocando tua vida, tocando a própria isso vida. É verdade. Porque desastre só é quando fode alguém. Ah, porque quando ela acontece longe da civilização, ela é chamada de evento natural. Porque é um negócio que não causa nenhum desastre pra nossa existência, já que o ser humano enxerga tudo através do seu próprio umbigo. Entendo. Nice. Mas aí, quais tipos de desastres naturais nós temos? Falei, Outcast. Não tá na minha pauta, velho. Mano, como assim? Ó, eu falei. A gente tem desastres que envolvem vento, que são furacões, tornados, ciclones. Ciclone, tromba d'água, tudo. Tromba d'água. Normalmente envolve um vórtice de vento, né? É, na verdade, são duas ondas de vento que se chocam e formam um vórtice. Normalmente tem temperaturas diferentes que fazem rotação. E formam esse vórtice. Na verdade, é uma onda quente, outra onda fria. É por causa que a massa quente é sempre mais leve que a massa fria. É a diferença de pressão, no final das contas. Essa troca pode causar essas loucuras aí. A diferença entre todos eles é o tamanho da cagada. É. Sim. E o tempo que demora e a distância percorrida. Bom, de água a gente tem o tsunami da vida, né? Maremotos. Maremotos. Que não necessariamente são causados por águas, né? Mas acontece na água. E o tsunami é resultado normalmente de um maremoto. Normalmente não, quase sempre, né? Mas não necessariamente todo tsunami é um resultado de um maremoto. É. Exato. Temos envolvendo fogo, né? Que seria vulcão, no caso. É, na verdade, o de vulcão também entra no mesmo que um de terremoto, que é envolvendo a crosta terrestre. Isso. Porque ele é movimentação, só que o vulcão, ele abre como se fosse uma espinha, aí vaza o magma terrestre pra fora. Isso foi um exemplo meio esquisito, mas não, mas faz sentido pra caralho. Sim. É, os vulcões são as espinhas do mundo. Tem outros desastres? Alguém procurou algum desastre bem exótico, tipo raio, sei lá? É que um raio não é um desastre, né? Ele porque é um acontecimento. Ele vai causar algo muito pontual. Um desastre normalmente é algo que impacta em várias pessoas e realmente causa um dano grande à nossa civilização em alguma escala. Só uma lembrança aqui que eu tenho de raios. Você lembra da Rita? Isso é. Lembro. Eu censurei o sobrenome. Muita aula de educação artística inútil com ela. Exatamente. Então, ela teve uma vez que ela chegou muito puta na sala de aula, porque tinha caído um raio na casa dela e queimou absolutamente tudo que ela tinha. Nossa, velho. Que raio, mano. Então, cara. É que triste. Como né? é que a concessionária elétrica numa casa tem que, num caso desse, tem exato, que indenizar, né? É, não, ia ser indenizado absolutamente tudo, né? É, porque nesse caso é a falta do fio terra. Piadinha, roubou-me. E prepare pra ter muita piada escrota nesse podcast, porque a gente tem uns termos aqui, principalmente no vulcão, né? É. A coisa vai ser feia. O João, ele não pode fazer piadas hoje. Hoje ele está proibido de fazer piadas. Caso ele faça, tem uma faca logo à frente do Pedro, que ele vai enfiar no baço do João. Você não encosta nessa poça, você vai ficar fazendo barulho. Exatamente. E temos mais alguma coisa pra falar antes de definitivamente adentrar aos desastres naturais? Eu acho que podemos adentrar aos desastres naturais. Mas só comentar que, tipo assim, desastres naturais, apesar do Pedro definiu melhor assim que tem que necessariamente envolver a população, mas, por exemplo, os maiores desastres já nunca aconteceram realmente com a gente. Por exemplo, a própria extinção dos dinossauros ou as outras 7 extinções em massa que nós planeta já teve, né? Mas aí é meteoro, evento, né? É, mas meteoro, a gente... por exemplo, a gente pode considerar um desastre, é um desastre natural. Se cair alguma cidade. Eu acho que assim, não necessariamente, porque a natureza a gente considera o que é, vem do nosso planeta, né? É, isso é verdade. E um meteoro, inclusive a pólice de seguro não cobre, desastres naturais não cobre queda de meteorito. Caralho, natureza. Eu sempre vi desastre natural como algo que acontece com naturalidade. Eu também, achava que era isso. Se fosse assim, Chernobyl era um desastre natural, porque é natural o ser humano ser um jumento. Mas eu digo, por isso que eu considerei... É aquele negócio, é natural átomos de urânio decaírem, né? Por isso que eu considerei... Olha, ele fez piada. Não é piada. Por isso que eu considerei piada. Meteoro e essas coisas como um desastre. Porque, tipo, é natural que caia meteoros. É, mas você não sabe se foi causado naturalmente, ah? Olha só! A teoria da conspiração, possível futuro cast. Sai, ralo. Censura. Vamos adoçar nossas Pepsis com... Enfim. Vamos começar por que tipo de desastre? Eu... Pode ser aquáticos. Aquáticos? É, das águas. Você fodeu todo mundo, porque todo mundo tá com coisa de vento antes. Ah, mas pode ser vento, então. É, tudo bem. Bom, pessoal, já era, já cheguei no meu tsunami aqui. A gente vai fazer o seguinte, vamos abordar causos aqui, né? Uhum. Porque precisamos explicar mais? Não, porra, né? Tsunami não, é... Na verdade, tem explicação pra caralho. Tem um monte de coisa que eu não sabia de tsunami, de cada um desses eventos. Eu acho que é legal, porque se for falar só dos casos, vai ficar muito curto também. Então taca ali pau nas explicações. Conta-lhe aí. Pedro. Tsunami normalmente também é chamado de maremoto. E ele é uma série de ondas de água que movimenta um grande volume de água e ocorre nos oceanos e até em algumas vezes em lagos muito grandes. Eles normalmente acontecem no Oceano Pacífico e são causados por, normalmente, movimentos tectônicos, erupções vulcânicas, deslizamentos grandes de terra que acontece o contato da terra com a água ou qualquer outro tipo de movimento grande que afete a água também. Vou fazer uma pergunta. Aqueles vídeos que a gente vê de lago que tem aquele puta buraco na água, que porra é aquela? Normalmente é uma estrutura humana causada por humanos, que às vezes não é nem um lago, às vezes é uma represa que tem um cano de contenção pra represa não transbordar. É. Ah, tá, porque eu sempre pensei que aquilo era muito bizarro, sabe? Os caras colocam, tipo, dividiram por zero, né? Não, então, eu sempre pensei, cara, isso daí é ET, sei lá. Mas você fala que é aqueles buracos em cima d'água, caindo água dentro, ou é aqueles que são subaquáticos, que você tá andando e vendo por cima d'água e você vê aquele puta fosso gigante? Esse aí... Ah, não, isso aí é fosso natural. Isso é natural. Tem, tipo, fossos, a fossa de Mariana. Não, a fossa de Mariana é totalmente diferente. Não, é outra coisa, é outra coisa. Tem outro nome, que normalmente faz em formação de coral, porque aí fica muito fundo, então, aí eles os coral vai crescendo em volta, aí fica tipo uma barreira e o um negócio muito fundo. Aí fica até meio tom diferente de água. Assustadoramente bonito, cara. Então, sim, mas é assustador. Por sumidouro, mano. Como? Sumidouro. Sumidouro? É, minha avó costumava falar isso. Caralho. Esse sistema de véio eu já ouvi também, mas eu realmente não pesquisei nada disso, porque não é um desastre. Não, só uma curiosidade momentânea. Uma coisa interessante sobre os tsunamis, né, é que a gente sempre vê a tragédia acontecendo quando a água vem, mas ela não só vem, ela vai e ela volta. Aí a água vai tudo de volta pro mar e fica normalmente a região de praia, assim, ela fica toda vazia por um bom longo espaço, assim. Ela não só vai como volta. Vamos chegar lá. Quando acontece, normalmente ela acontece em mar aberto, em regiões muito profundas, que acontece algum deslizamento de terra, normalmente movimentação tectônica, que causa um choque muito grande e desloca uma grande quantidade de água. E no mar aberto, uma onda normal tem um comprimento de cerca de 100 metros, mais ou menos, enquanto a de uma tsunami chega a 200 quilômetros. A célula. Ah, no começo, assim, em alto mar. Só que nesse ponto, a altura de um tsunami não chega a passar de 1 metro de altura. Então, tipo, um transatlântico passando por cima nem sente um negócio desse. Eu acho que o problema é a força da água. Não, a quantidade de água que tá sendo movimentada. É, porque... consequentemente, é uma força grande. Não, imagina como se fosse uma corda, ela fazendo as ondas. Quando você bate na corda logo de começo, assim, ela faz uma onda relativamente grande, porém, quanto menos espaço você dá pra ela se comprimir, menos ela vibra. Sim. A gente vai chegar numa explicação melhor disso um pouquinho mais pra frente com a formação do tsunami. Porque nesse ponto, inclusive, as ondas, como é que chama? A amplitude das ondas, a velocidade dela, chega a 800 km por hora. Caralho! De tão rápido que é esse deslocamento que acontece. E conforme a onda vai chegando até a costa, vai de diminuindo o volume de água embaixo dela. Aí você imagina algo que tá com uma amplitude, como se fosse uma corda vibrando muito forte, vai afunilando e causando atrito com o fundo do oceano. Isso é, vai seria tipo aqueles funil de surf mesmo? É, mais ou menos. Cria aquele... Não, mas na verdade assim, afunilando o que eu falo é ter menos espaço entre a superfície d'água e o fundo do oceano. Sim. Então ele já tem aquele monte de energia carregando aquele monte de água com uma amplitude pequena, só que porém com um grande volume. Então conforme vai batendo no fundo do oceano e causando mais atrito, essa distância das ondas diminui e a amplitude vai aumentando. Uhum. Aí ela cresce pra caralho. É, chegando perto da costa, ela chega a tipo 80 km por hora e diminui pra coisa de 20 km de comprimento. E a altura dela vai aumentando conforme vai chegando nas águas mais rasas. 30, 40 metros pode chegar até uns maiores. Porra. Sim, aí a altura da onda, na verdade, depende da formação da costa, do formato que é na praia, assim, no subaquático da praia. Se ela for mais profunda e tiver aquele... Sabe quando você vai no mar e tem um... Você entra na água e de repente tem uma parte que já afunda direto? Sim, sim. Se for desse jeito, a onda vai ficar muito maior porque o choque vai ser muito maior também. Ele não vai ter muito espaço pra passar. E óbvio, quando você tem essa amplitude da água descendo e subindo pra causar uma onda, ela acaba causando o efeito de ressaca, que é o... quando o mar retrai. Sim. E isso que o pessoal normalmente identifica quando tá na praia. Eles veem que o mar volta demais, eles já percebem, porra, tem merda acontecendo aí. E é... Acabei de lembrar do Todo Poderoso, quando ele puxa a lua. Sim, sim. O efeito gravitacional da lua nas ondas e tudo mais. E daí você vê aquela cena de, tipo, barcos em partes que eram mar seco, assim, sabe? É, muito porque maré alta e maré baixa na Terra é causada pela gravidade da lua. Sim. Uhum. Conforme a lua vai passando, ela vai puxando mais o mar de um lado da Terra e no outro lado o nível do mar desce. E aí é mais ou menos isso a formação das ondas, né? É, como tsunami. Que acontece. Aí tem causas, né? Tipo, como teve em 2004 lá na Indonésia, um tsunami que foi causado por um terremoto no meio do oceano de magnitude 9.1, que tipo, isso é quase máximo. É um maremoto, na verdade. Uhum. É um maremoto, né? Que foi um dos lugares mais atingidos, foi lá na região de Aceh, na Indonésia, né? Que teve quase 230 mil pessoas mortas e mais de 500 mil pessoas atingidas. E o problema desse lugar é que a parte mais atingida foi a capital da Indonésia. Ou seja, muita gente estava concentrada no mesmo lugar. E quando a onda chegou na parte de cidade, na praia ali, ela estava com mais de 30 metros de altura. E o terremoto foi duradouro pra caralho. Tipo, ele foi de 8 a 10 minutos, que é muita coisa pra um terremoto. Então faz com que a movimentação seja muito mais intensa. E detalhe, né? 1.300 quilômetros de comprimento essa porra desse tsunami. É, sim. E também ele foi tão... O terremoto foi tão forte que ele até mudou um pouco o eixo da Terra. Claro que é imperceptível pra gente. Mas nos estudos que eles fazem, dá pra ver que deu uma mudada e a Terra gira, entre muitas aspas, um pouco mais rápido. E só um detalhe, foi reportado ondas gigantes também, Estados Unidos, Reino Unido e Antártida. É, por causa dos reflexos. Caralho. A energia dispersada pelo maremoto que causou é coisa de tipo 23 mil bombas atômicas. Foi um negócio absurdo. Nossa, mesmo. Era loucura pra caralho. E o que aconteceu também nesse tsunami foi que afetou a usina nuclear de Fukushima no Japão, que começou a liberar a radiação no oceano, e até hoje eles estão ralando pra caralho pra controlar essa porra. Sim, cara, porque o problema, tipo, também que aconteceu em Chernobyl, que a temperatura de uma usina nuclear é o mais importante pra manter ela instável, né? Se você mexer até esfriar demais ou esquentar demais, perde o controle e o urânio começa a decair de maneira louca, velho. Isso libera radiação demais e dá bosta. Sim. É, e tanto que lá em Fukushima, eles tinham óbvio, pelo Japão tá preparado pra terremotos e tsunami o caralho a quatro, mas sempre acontece alguma coisa que tá fora do controle. E, assim, eu acho, caralho, é provado que a energia nuclear é a mais segura do universo, contanto que você controle. Só que erros humanos e imprevistos sempre acontecem. É, galera, também não é como se Fukushima ficasse muito na borda do Japão, né? A galera tava esperando que fosse tão violento assim, né? É, não, eles tinham preparo pra situações de tsunami, o caralho a quatro, só que quase tudo falhou por causa do tamanho da porrada do bagulho. Muito. Aliás, vocês falando disso, a gente pode pensar, de repente, em fazer um podcast sobre desastres causados pelo homem? É, não naturais, né? Não sem naturais. Eleição, né? Oi? Eleição não vale, gente. Porque eleição, não sei se é um desastre natural ou se é um desastre causado... É pelo homem, verdade, tá certo. Mas enfim, segue o bonde. E a maior tsunami já registrada na história aconteceu em julho de 1958, por causa de um terremoto na falha de Fairweather, no Alasca. As ondas chegaram a, tipo, mais de 50 metros de altura. Nossa! Caralho. Não foi o mais mortal. O mais mortal foi dessa do terremoto causado nas Ilhas Sumatras da Indonésia. É, isso que o Pedro falou, causou 8 mil mortes. é pouca coisa, né? Mas o que eu mais dei destaque nas minhas listas foram os mais mortais mesmo. É que assim, se você for considerar 8 mil mortes pro Japão, o Japão é pequeno pra caralho. Mas ele tem muita gente. Sim, sim. É? E assim, eu acho que o que a gente mais deve considerar não é nem tanto o tamanho do evento, mas sim a quantidade de mortes, porque é aí que a gente vê o impacto que realmente que é de um efeito natural, né? É, como por exemplo, agora que a gente tá na água, eu queria falar do de longe que foi o maior desastre natural que já aconteceu na era moderna, que foi as enchentes na China Central. Que foi uma série de enchentes que aconteceram por causa de inúmeros fatores, né? Tanto que o escoamento lá da região não era bom, por causa que era uma formação inicial de uma metrópole, e também as avanços do mar. Mas o problema é que, como a China tava com a China um país grande pra caralho, né? Tinha gente pra porra que foi atingida. E muita gente morreu por afogamento, só que os maiores tragédias foram os efeitos da água ali, como, por exemplo, a infecção por febre amarela e falta de alimento. Normalmente num caso desse de desastre natural, o que mais acontece cólera, né? Porque acaba com todo o saneamento do país. E foram registrados 4 milhões de mortos e 51 milhões de pessoas foram afetadas, tanto Caralho, que o que eu tinha aqui é muito. Perca de casas e isso é falta enchente, de comida, né? E tal. E 88 mil quilômetros quadrados da China, do litoral, ficaram debaixo d'água. Isso é enchente, né? É enchente. Teve uma na Índia também, se eu não me engano, que matou gente pra caralho. Só que eu não lembro realmente como que foi. E foi recente, assim, tipo ano passado ou ano retrasado, não lembro. Porque isso que é foda. Quando tem muito volume de população, quando acontece enchente, o que a galera mais morre é por causa de doença. Sim. Por causa que numa cidade pequena, que tem muita gente, não tem médico suficiente pra atender todo mundo. Exato. Nem comida, por causa que, por exemplo, a galera toda ali vivia de plantação, encheu ali, já era a plantação, cara. Já e era fora, tudo. Fora que os lugares mais povoados normalmente são os mais subdesenvolvidos, tipo Índia, China. Falta de água também, porque toda a água que vem dessas enchentes, elas estão intoxicadas com doenças, e os poços onde as pessoas tiram a água ficam tudo zoado, não tem mais como beber água, tem que buscar água de outro lugar ou desinfetar. E fossa vai pro caralho também, né? Já era. É, Portugal, 1º de novembro de 1755, onde um terremoto de magnitude 8.5 gerou uma onda de 30 metros de altura. Okay. O que, né, ocasionou só 60 mil mortes. Por isso que eu falei, pô, eu pensei que era muito o que eu tinha, mas você chegou com um número de milhões, até broxou essa notícia. Não. Do Japão realmente foi o maior de todos. É China. É. Não, tô falando do tsunami. Mas, tipo, não pegou só Lisboa, no caso, né? Pegou outras cidades da região, chegando até a Espanha e Marrocos. Sim, mas é importante ressaltar que, tipo assim, tem todos esses problemas, mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente é livre desse tipo de acontecimento, né? Por enquanto, até uns anos atrás você não via tornado, agora você já vê. Na verdade, sempre teve, né? A gente tem o nosso corredor de tornados no Brasil. Só que uma das coisas que abençoa, entre aspas, o país nessa questão de terremotos e maremotos é que a nossa encosta é totalmente livre de acidentes geográficos. O único acidente que a gente tem é no Chile, que é no Monte Aconcagua, lá, se não me engano, tem uma falha tectônica. Porque, por causa que tem os Alpes do Chile, né? Os Alpes são sempre causados por encontros de duas placas, ou seja, todas as regiões que são muito altas, tipo lá na Índia, com a China lá, e aqui no Chile, é porque duas placas se encontraram. E esse lugar, eles são tendenciosos a terem mais eventos cataclísmicos, como terremotos, essas coisas áreas assim. Áreas montanhosas sempre são lugares de acidentes geográficos. Sim. Que foram resultados de junção tectônica, que inclusive na Índia, que é nos Himalaias. Isso, Himalaia, é isso aí. Vocês já assistiram Falha em San Andrés? A Falha de San Andrés é a falha geográfica mais fodidaça, a maior e mais ativa que tem no mundo. Ela só não é para pro The Rock, né? Mas... Não. Não, mas o The Rock foi lá e segurou as placas tectônicas e está tudo bem. Você não pode fazer piada, né? Desculpa. Mas prosseguir. Vocês querem citar mais algum tsunami? Eu peguei os mais mortais, que são os que mais interessam pra mim. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, ela toca terror. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, toca terror. Então, o que são os terremotos, João? Terremotos são movimentações de tecidos tectônicos que são causados por afastamento, não sei como é que fala. Você é burro? Quando eles se raspam ou que eles se encontram. Isso não pode... É movimento sísmico? Eles raspam, eles não andam nem asfaltam. Eles estão encontrando, eles fazem atrito ali. Aí isso pode... Acomodação das, placas tectônicas. Isso, é essa aí. Isso pode causar vibração e quando eles se afastam, assim, pode causar até vazamento de magma ou o oceano entrar pra dentro, né, entrar pra dentro das valas, assim. É só isso? Não, mas... Não, é que você parou no meio, na metade do bagulho aí, então. Não, as principais causas dos terremotos... Bom, primeiro que o nosso solo não é totalmente sólido, né? A gente é tipo cubos de gelo flutuando na água. É verdade. Só que troca o cubo de gelo por solo e a água por magma. Então, meio que o manto terrestre é líquido, assim, é líquido rochoso. E a nossa crosta rochosa tá flutuando nesse meio. Então, esses atritos, essa acomodação acontece direto. E quando ele tem esses movimentos mais bruscos, eles estão movendo sempre. Só que nas junções, normalmente, é onde acontece a liberação de energia, que eles estão com muito atrito, até o momento que eles se deslocam com tanta intensidade que causa um movimento muito brusco na camada. E, normalmente, esses tremores, o principal causa é esse, é o que causa mais violentos, mas também são causados por desabamentos e vulcanismo. Quando acontece com um desabamento, é uma movimentação bem leve, assim, do tipo, imagina um deslizamento numa montanha, caiu várias pedras, caiu no chão e tremeu. Basicamente não faz mais porra nenhuma fora isso. Sim. O vulcanismo são um pouco mais fortes, só que só acontece perto de regiões vulcânicas e a intensidade ainda não chega a ser tão grande assim e eles não são sentidos a grandes distâncias. Só que o tectonismo é o bagulho que realmente fode o rolê. Porque ele literalmente, o tectonismo cria montanhas, cria cordilheiras, então ele tá jogando o solo pra cima e pra baixo então, ao mesmo tempo. Tudo que tiver ali já era. É, causa um tremor do caralho, né? E o lugar que tem esses encontros são as falhas geográficas, que inclusive Fossa das Marianas é uma falha geográfica. Sim, que é uma abertura, que eles se separaram ali, né? Isso, e o que a gente falou da falha de San Andreas é a maior falha geográfica do mundo, que fica nos Estados Unidos. E esses terremotos são medidos pela escala Richter, que vai de 1 a 10. Não é Richter? Richter. É que brasileiro é assim mesmo, né? Tipo o Michael Schumacher. O nome dele não é Schumacher, é Schumacher. Nice. Pois é. E descrição de terremoto é basicamente isso. Sim. E o mais poderoso foi no Chile em 1960. Sim. Ele se enquadra no 9.5 na escala Richter, de acordo com o Pedro. Matou aproximadamente 1.600 pessoas, só que tipo, 3 mil ficaram feridas e 2 milhões de pessoas perderam suas casas, ok? Então, o que eu vi disso aí, matou coisas de quase 6 mil pessoas, né? É, que os números sempre variam de acordo com as fontes. Tem as fontes oficiais e as levantamentos por órgãos por fora. É, tipo do Sri Lanka agora no atentado lá, que os caras contaram várias pessoas, sendo que era a mesma pessoa mutilada, né? Mas vamos no número do Pedro aí, de mortes, e o dos milhões que perderam a casa vai no meu. Aí, o prejuízo estimado foi praticamente $550 mil, o que é... Milhões. É, milhões de milhões. Dólares. Que são o quê? 2 bi de reais? 2 bi de reais, porque o meu tá desatualizado pra caralho. Então, esse terremoto gerou um tsunami, que deixou 61 mortos no Havaí e 138 mortos no Japão e 32 nas Filipinas. Louco aqui que, tipo assim, todos esses aí que a gente fala, eu nunca vi, mas eu já passei por um terremoto lá no Japão, quando eu morava lá. Lá é meio comum, né? É, tipo, tanto que... É terça-feira no Japão, cara. É interessante. Os prédios balançam, fica tudo certo. Ou, tipo, se abre algum buraco na rua, no outro dia não existe mais buraco, cara. Tipo o Brasil. Tipo o Brasil. Tudo que a gente colocava, tipo, em todas as prateleiras, tinha uma borrachinha especial que, quando eu tava chacoalhando, ela grudava e não saía, assim, tipo um pisinho de borracha, assim. Aí já, quando eu tava morando num prédio lá na região de Hamamatsu, aconteceu. Mas não foi nada intenso, mas é legal que, sei lá, foi louco. Experiência diferente na experiência vida, né? Diferente, né? Por sorte, eu não morri numa mesa caindo em cima de mim. A gente teve um no Alasca, mas Alasca, né, não... É, né? Ninguém sofreu muito, né? 64, mas foi 9.2, cara. Caralho! 9.2 é, foi mais forte do que o que causou a tsunami na Indonésia, né? Sim, novamente seguido por um tsunami. Isso vai ser bem comum quando se fala sobre terremotos, como eu já dito aqui. Só matou 131 pessoas, só, né? Enfim. E o preju foi de um pouco mais de 8 bilhões de reais. Isso é coisa doido. Pra caralho, hein, mano? É pra caralho, cara. Porra. Mas isso na Antártica? Alasca. Alasca. Alasca, tá certo. E tem o mais mortal também, né? Que ele foi registrado em 1556. É velho pra caralho essa porra. Em Shaanxi, na China, que matou aproximadamente 830 mil pessoas. Mano, em 1500 isso devia ser quase 100% da população da China, sim, velho. Sim, matou 60% da população que vivia lá. É, você dá um tiro na China, você mata 7 já. Fala, Outcast. Então, eu ia falar isso, só que o Pedro falou, infelizmente. É sério, mano, tá aqui no celular. Caralho, velho. Fudeu, menino. Você ia falar que se matar um, dá um tiro, mata 7? Não, caralho. O João não pode fazer piada, só lembra. Não, uma piada. Vamos lá, é... Putz. Mas terremoto... Mano, é que assim, cara, o povo fala, né, ah, tá tendo terremotos, enfim, embaixo de uma mesa, né, umas fitas assim. Não pode, é ruim. Eu fico pensando, todo dia, quando eu tô deitado no sofá da agência, eu fico pensando, mano, imagina se esse prédio começa a cair. O que que eu faço? Nada. Eu vou entrar debaixo da mesa. A mesa tem uns pernas de metal e tal, de ferro, e tem um tampo de madeira ali, vamos ver o que que dá, cara, porque eu não imagino, eu não, não consigo me imaginar. É, desesperador, né? No terremoto, certo, é você ficar embaixo de batente de porta, que é um pouco mais resistente por causa do jeito que ele é construído. Mesa não é nem um pouco resistente. Então, mas se cair um prédio é todo de gesso, né? Concreto em cima da mesa, aí já não vai rolar nada. Porque no Brasil, se rolar um terremoto desse, todo mundo tá muito fudido, que nenhum prédio no Brasil é preparado pra isso. Tanto que prédio aqui no Brasil balança só de bater o vento, né? Sim. Mas aqui no Brasil também acontece bastante tectonismo, principalmente perto de Minas Gerais e aqui na região também. De vez em quando acontece de sentirem, principalmente lá perto de Taquaritinga, assim. Terremoto? É, você sente uns tremores de vez em quando. Que loucura, cara. Tem terremoto também que aconteceu em 2010 lá no Haiti. Teve magnitude 7, não foi nada, nem um pouco, nem de longe o mais forte, mas porém... matou pra caralho, né? Matou gente demais, porque esse também aconteceu, principalmente, a área mais atingida foi a capital, que era Porto Príncipe, fazendo com que 300 mil pessoas morressem, 350 mil ficassem feridas e mais de 1,5 milhão ficassem sem casas. Até o palácio do governo foi destruído e a sede das Nações Unidas no país. Então imagina um país, tipo, passar por um terremoto, perder tanta gente e até o símbolo do próprio país ser destruído, tá ligado? Aí foi foda que, assim, vários países mandaram ajuda humanitária, o caralho a quatro, inclusive muitos soldados brasileiros foram pra lá pra ajudar e, se não me engano, eles estão tendo missões pra lá até hoje. É, os consequências do acontecido ficam lá até hoje. Até hoje tem lugar que é totalmente destruído. É que é subdesenvolvido, é aquilo que a gente falou, país de terceiro mundo e lugar subdesenvolvido normalmente são os que mais sofrem. Inclusive, lá teve um outbreak fudido de cólera, exatamente por causa disso. Acabou todo o saneamento básico do país, fudeu com todo mundo. É, tipo assim, não tinha mais o que fazer, não tinha nenhum lugar pro presidente ficar. É, e aí você vê, por exemplo, ah, e ajuda humanitária, velho, eles não têm petróleo lá, eles não têm interesse comercial com ninguém, todo mundo cagou pros caras. Eles não têm dinheiro pra reconstruir o país e vai ficar nessa merda, vai saber até quando. Sim, vai provavelmente durar um bom tempo ainda, porque, tipo, são muito dano, cara. Tipo, os prejuízos são incontáveis, incontáveis. Tanto histórico, da história do país, quanto financeiro mesmo, a maneira da reconstrução. Porque, tipo assim, prédio a gente reconstrói, tá ligado? Sim. É, mas orgulho de um país ou a própria história dele, não tem como, né? Agora, sobe Twister aí. Ah, vou eu procurar tornado essa porra. Yeah, yeah, nada mal. A cada dia, a cada vez que eu te vejo ali no play. 40 graus de febre, Twister, manja? Aquela banda, boy band? Sei. Não é da sua época, enfim. Ao som de Twister, nós vamos falar sobre tornados. Sim. Nossa. E tornados, como a gente disse, né, no começo do cast, basicamente é ondas de diferentes temperaturas que se chocam. Ondas de vento de diferentes temperaturas que... Temperaturas que se chocam e acabam girando, né? Não. Aquela espiral é assim, e... faz as ondas mais quente vai subir, a mais baixa vai descer. Isso vai causar a diferença de pressão que vai puxar o ar pro meio ali. Sim. Isso que faz a rotação do tornado. Sim. Exato. E sempre o tornado forma uma coluna de ar giratória que se desloca de 30 a 60 km por hora. E é interessante também falar que dentro de um olho de um tornado, praticamente não tem oxigênio nem ar, por causa que o tornado tá girando em volta dali por causa do, entre muitas aspas, né, o vácuo que tem, ou a diferença de pressão tão grande que dentro não tem nada e fora tá rodando demais. Sim. E o tornado também tem um subsequente que acontece de vez em quando, principalmente no sul do país, que são as trombas d'água, que é um tornado na água, basicamente, né? É mó louco. E tem aqueles cicloninhos de fogo também que... Mas isso aí é... São casos extremamente raros onde tá tendo um incêndio. Tem só que aí é exatamente por causa do vento quente do incêndio. E não é um negócio destrutivo pra caralho. Mas é bonito, cara. É da hora. Já vi várias vezes quando era permitido queimada de cana. Sabe que o Pedrão, eu falo pra ele pra caralho isso, que eu acho que uma das coisas que eu mais tenho cagaço é tornado. Por mais, tipo, dificilmente vai acontecer por aqui, tá ligado? Uhum. Mas, mano, é a primeira vez que eu assisti Twister. Você já assistiu? Sei, sei, sei. Caçadores de Tempestade. Hoje em dia é uma bosta, né? Hoje em dia é uma bosta. Mas que você vê aquela porra lá. E, mano, nunca que eles sobreviveriam a um F5 como sobreviveram. Mas, não, primeiro que os destroços que eu voar junto com o tornado já ia matar eles, transformar em peneira, né? E aquele negócio de, porra, é o dedo de Deus. Mano, aquilo lá é a rola de Deus, tá ligado? Cara, é muito... Eu fico... E toda vez que chove, venta pra caralho, aquele vento que, tipo, bate no carro e até joga um pouquinho pro lado, tá? Voltando de Araraquara à noite, eu fico pensando, cara, vai bater um raio. E sabe aquela cena de você conseguir ver o céu inteiro e vai ter uma porra de um tornado ali? Óbvio que não vai ter, mas, tipo, eu começo a entrar numas brisas assim, tá ligado? Sim, entendo. Só queria fazer esse comentário mesmo. Ok. É brisado, esse é o fenômeno atmosférico mais destrutivo que existe. Só que ele se localiza numa área muito pequena e dura pouco. Ele dura cerca de, no máximo, aí, uma hora. E a largura de um tornado pode variar de 30 metros, que é o mais fraquinho, até, tipo, 2 quilômetros de diâmetro. É, você fala sobre o olho do... Não, o tornado. O funil. Sim. Os menores tornados têm um vento de cerca de 160 km por hora e os maiores superam 400 e podem durar até 3 horas, dependendo de como for. Amiguinho. Eles são propensos a acontecer mais nas regiões secas dos Estados Unidos, tanto que ele tem a região lá que eles consideram o corredor dos tornados, né? Que é Flórida, Texas, California. Flórida, assim vai. Só que eles acontecem bastante no Brasil, no sul principalmente. Bastante assim, relativamente. É, porque normalmente acontece em área mais inabitada e não dura quase nada, é um tornadinho bem bosta, sabe? E eles são classificados pela escala Fujita, que classifica eles pelos danos que eles causam e a velocidade do vento no funil. E com base nelas, eles vão de F0 até F5. Então, eu vi esses dias alguma coisa de F6, de ter uma nova escala. Eu procurei em sites de governo americano, caralho, quase não tem nada disso. É porque eu vi YouTube mesmo. É porque assim, você tem vários tipos de medição. É a mesma coisa que medir as coisas em metros, pés e assim vai. Não, é que eu tô até vendo aí na sua pauta que tá escrito que é acima de tanto. Não importa quão acima. Não, é acima F6. Foda-se, sabe? Porque ninguém registrou nada maior. Acima não adianta correr, né? Faz sentido. É igual os kaiju lá, né? Cala a boca. A gente tem do F0, que é de 105 a 137 km por hora, que já é coisa pra caralho. F0. Mano, é exato. É um F0. Vou desligar o vídeo do... desligar o áudio do João. O F1, que vai de 138 a 178. F2, do 179 a 218. F3, de 219 a 266. F4, 267 a 322. E F5, acima de 323. Caralho. E pior que eu acho tentador ficar vendo vídeo disso no YouTube. Mano, mas eu acho muito louco. É tenebroso, mas é muito louco, cara. Não, mas é tipo assim, até o mais fraco já chega a arrancar o telhado, mas vê, nos Estados Unidos tem as casas tudo de madeira, mano. Você vê vídeo, a casa saindo do chão inteira. Mano, na moral, isso é muito cabuloso, velho. É bem louco, mano. É cagaço. Senhora. Ah, e uma curiosidade assim sobre os furacões que atingem, a galera fala assim: ah, furacão só tem nome de mulher, porque mulher é encrenca. Não, lá quando eles sempre vão nomear, é sempre um homem, um nome de homem e um nome de mulher, assim, trocando. Alternado. É que geralmente coincide que os maiores são... É, mas é só coincidência. Sim. Coincidência. É porque você conhece e percebe que já conhecia, sabe? Coincidência. E o tornado mais forte registrado atingiu os Estados Unidos em 8 de março de 25. 1925. É. Sim. E percorreu os estados de Missouri, Illinois e Indiana. E matou mais de 700 pessoas. É, só que ele também não foi o que mais matou. Nem o primeiro, nem o segundo maiores tornados atingidos nos Estados Unidos foram os mais mortais, né? Sim. É que eu não consegui achar nos fontes aqui que mais matou. Foi a Katrina. Katrina é furacão, animal. Então, mas... Ah, tornado. Puta que pariu, João. Mas não, a gente não ia falar de ventos tudo junto? É diferente. Furacão e tornado é totalmente diferente. Isso é fato. O furacão... 2000. Como diferenciar o furacão do tornado? O furacão tem meio que alguns dezenas de quilômetros de distância. Ah, ele é maior. Dezenas não, centenas, na verdade, desculpa. É um fenômeno que você pode observar do espaço. É tipo um F-pica, sei lá. É, você consegue ver o... É, inclusive acima de tantos quilômetros por hora e de do tamanho da bitola do bagulho, já é furacão, né, caralho? Sim. Ah, sim, então que tem. Inclusive, você tem fotos de satélite que você consegue ver o olho do furacão e o caralho é quatro. É verdade. E é um negócio gigantesco, cara. Sim. É monstruoso. Cara, e uma curiosidade aí, nosso amigo Together, que está lá na Tailândia, que nos ouve, né? Porque ele comentou esses dias alguma coisa que eu não lembro o que era. É que nos eu falei ouve, que ele é zoado pra caralho. É, ele passou por um, né, por um furacão recentemente lá na Tailândia, cara. Podia pedir pra ele mandar um áudio falando como é que foi, né? É verdade. A talvez, gente coloca. É. Ah, não, dá pra pôr nesse, eu acho que sim. É, pega. Então, na dúvida, se tiver o áudio, vai ser agora. Se não, eu vou subir um pouquinho a música do Twister e o barulho da vaca. Contente-se com isso. É que, ai, caralho, agora você me deu uma ideia. Eu vou colocar a música do Twister subindo e uma vaca fazendo mu. Mas tudo bem, segue o bonde. O furacão é um sistema circular de movimentação de ar com velocidade acima de 105 km por hora. Ele normalmente tem uma velocidade menor do que os tornados, assim, em sua escala que também vai de 1 a 5, a velocidade é considerada menor, só que o diâmetro dele é muito maior e o tempo que ele dura é de muitos e muitos dias. Isso faz com que ele seja mais destrutivo também, né? Sim. Não, com certeza. Porque ele afeta uma área por muito mais tempo. E agora que eu lembrei, que antes de eu ter a meningite, porque, né, você já sabe que algumas coisas sobem. Eu tava acompanhando o canal de uma mina que ela mora, eu não lembro onde, tava tendo um furacão e ela mostrou como, tipo, desde ela pegando mantimentos até ela indo pra essa escola, que é o abrigo, e mostrando como ficavam as janelas, como ficavam as coisas. É um negócio tenebroso, foda, assim. Tipo, é escuro de dia, tá ligado? E depois mostra ela voltando pra casa. Tipo, ela fez uma série de vídeos, tá ligado? Sim. Mostra ela voltando pra casa, tipo, a casa dela destruída, tá ligado? Mano, é muito... É aflição foda, tá ligado? E é foda porque, assim, um tornado, ele destrói alguns quarteirões. O furacão pode destruir um estado inteiro. Exato, cara. Sim. É um bagulho maluco. E eles são formados no oceano, quando as águas aquecem acima de temperaturas de 27 graus e tem um elevado índice de evaporação, o que gera a área de baixa pressão. Nossa, cara, não precisa aquecer nem tanto. Eu achava que era muito mais pra esquentar. É, basta a pressão baixar que ele começa a formar já. E esses vórtices giram sempre em sentido horário, quando no hemisfério sul, e anti-horário no hemisfério norte. E os furacões são medidos pela escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5, sendo de o 1, ele também determina pela pressão, que o de 1 vai de 117 a 151 km por hora, e a pressão atmosfera acima de 980 pascal. O 2 é os ventos de 152 a 176 e a pressão de 965 a 979 pascal. Ou seja, ele sempre vai abaixando conforme aumenta a velocidade. Aí o 3 vai de 177 a 208 e a pressão entre 945 e 964. O 4 vai de 209 a 248 km por hora e a pressão atmosférica de 920 a 944. E o 5, os ventos acima de 249 km por hora e a pressão abaixo dos 920 pascal. Sim. Mas só pra ter um parâmetro, qual que é a pressão natural do nosso planeta, assim, em pascal? Cara, eu não lembro. Eu sei que quanto mais baixa a pressão no furacão, mais forte ele vai ser. Eu só queria fazer uma... Como a gente tá falando dessa parte de ventos, estou me permitindo falar de mais uma parada de tornado, em que 17 tornados passaram pela região sul dos Estados Unidos entre o dia 5 e 6 de abril de 1936 e destruiu, tipo, estradas inteiras na cidade de Gainesville, na Georgia, e foram mais de 203 mortes. Mano, 17 tornados. Nossa, vai ser foda, cara. É que tem aqueles, né, aqueles corredor de tornado lá da vida, né? Sim, né? São regiões que eles já sabem. Inclusive, muitas casas dessa de madeira normalmente são construídas de madeira pra ter um custo menor na hora de reconstruir, né? É, e que aquele negócio, em vez dela cair em cima de quem tá dentro, ela só sai voando só. Sim. Com quem tá dentro. É. Mas aí, velho, bruxa amada do Oeste, né, cara? Pois é. Mano, que merda, qual velho. Qual que é o tornado, o furacão que você separou aí? Eu tinha falado do furacão Katrina, cara, Katrina? Que atingiu os Estados Unidos no, em 25 de agosto. Ele também não foi um dos mais fortes. 25 de agosto de? 2005. Ah. Ele não foi um dos mais fortes, só que ele atingiu quatro estados e durou, tipo, quase... Não tem aqui, mas foi tempo pra caralho, durou. Mas... Tempo pra caralho é uma ótima medida do tempo, né? Ele atingiu principalmente o estado de Alabama, do Mississippi e do Tennessee. A potência máxima dele foi no Louisiana, que os ventos bateram 250 km por hora, arrancando casas, teto, asfalto, a desgraça toda. Mano, asfalto, tá ligado? Sim. Parece estrada brasileira, né? Choveu, vai embora. Ah, é verdade. O grande problema do furacão Katrina era a velocidade dele, que foi tão rápido. Ele chegou tão rápido na costa que o governo não tinha o que fazer. E quando tem um furacão, eles percebem que tá vindo, eles conseguem avisar, evacuar a área. Não tinha o que fazer, que as áreas, a maioria já tinham sido atingidas. Sim. A única coisa que eles podiam fazer era dar apoio de resgate e essas coisas assim. Caralho, mano. É tipo, sabe, não tem mais, já acabou, já era, tá ligado? Já fudeu tudo. Querendo ou não, esse assunto que a gente tá trazendo hoje é bad vibe pra caralho, né? Nossa. Mas é informativo, né? Sim, sim. E tipo assim, foi mais de 1.800 pessoas que morreram, por causa que não tem prevenção, né? A galera, tipo, não tá sabendo que vai vir, porque quando tem algo desse naipe, a galera é avisada e fala, ah, vai pra um estado próximo, todo mundo evacua, e quando chega o furacão mesmo, é só a galera que não teve como sair mesmo, aí tem os abrigos, onde o povo fica, porque é mais resistente, mas, no geral, todo mundo que pode já sai da cidade que vai ser atingida ali. E se eu não me engano, do Katrina, teve um problema que o governo achou que ia ser mais fraco do que foi. É, também. Mas chegando na costa, o bicho meio que paldureceu pra caralho. É, por isso que eles como sabem que é furacão, né, os próximos estados, eles também já avisam pra ficar esperto, pra ficar atento, pra se eles falar pra sair, eles saírem. Esse não. Começou ali no Alabama, né, e a galera falou, ah, não, vai acabar ali mesmo, tá ligado? E não acabou. E foi, tipo, bilhões e bilhões de dólares que foram perdidos por causa disso. É quase inestimável a quantidade que foi perdida. É, não é que vai acabar lá mesmo, é que o furacão, conforme ele avança pela terra, ele vai perdendo intensidade. É, perdendo força, né? Então, por exemplo, o último que deu agora, ele chegou pela Flórida forte pra caralho, e conforme foi avançando, ele virou uma marolinha qualquer e dissipou. Até o Lucas Inutilismo tava lá, né, quando a passou aconteceu. Foi louco. E o furacão mais mortal de todos aconteceu em 1780, e ficou conhecido como o Grande Furacão de 1780, no Caribe, e durou 6 dias. Caralho, mano! Como ele foi faz muito tempo, eles não tinham muito como medir, obviamente, velocidade, o caralho A4, então foda-se a escala Saffir-Simpson, sabe? Mas os especialistas acreditam que ele passou dos 320 km por hora. Puta que pariu! Coisa pra caralho. Ah, também... E morrer... Caralho! Desculpa, eu achei que você tinha terminado o top. É, eu tô falando do mais mortal, não falei quantas pessoas morreram, né? Foi mal. E entre os soldados britânicos e americanos e os habitantes que estavam lá na ilha, morreram mais de 22 mil pessoas. Caralho, mano. É que naquela época também você não tinha muito auxílio, caralho, A4, né? O cara, tipo, encravou o dedão, a unha do dedão, foi mal, você vai morrer, paz de Deus. É legal falar que, tipo assim, a galera tem que sempre aqui avisar, tipo, nas escolas dos Estados Unidos, que não é pra ficar fazendo graça com o vento, né? Porque se a gente vê os vídeos do povo indo, assim, mostrando como o vento tá forte, é verdade, mas a galera morre por causa disso. Sim. Porque, tipo, você perde, você sai voando, mano. Tem vídeo de otário querendo fazer graça e vai e sai pra fora de casa querendo atirar no furacão, sabe? É sério isso, velho? Não, eu lembro disso. No mínimo é aquele povo que, tipo, sai e começa a pular e, tipo, a pessoa fica num lugar, tá ligado? Não, mas... Porque o vento... Não aconteceu isso no... Acho que no ano retrasado, ano passado, não sei, que a galera tava falando pros americanos saírem e atirar no furacão que estava vindo. Nossa, cara, pra ele perder intensidade, velho. Foi ano passado. Mano, que ideia, mano, né? Mano, você quer eleitores do Trump, cara? Você quer mais do que um povo que, tipo, não lava o cu, cara? Mano, aquele negócio. Antes era só um furacão, agora é um furacão cheio de balas. Não, saca? É o charquinado, né, da parada. Mas, mano, é doença, cara. Doença. Ai, mano. Inacreditável. É, não falou do furacão Irma, né? Furacão Irma. Porra, esse podcast, é por isso que ele veio. É lógico, pra estragar o dia. Mas então, o furacão Irma que aconteceu em 2017, cara. Recente pra caralho. Ele deixou cerca de 134 mortos e os ventos atingiram 295 km por hora, velho. É, meu amiguinho, isso aí é... Foi um negócio cabreiro, velho. Foi nesse furacão que a cidadã brasileira socialite saiu tirando umas fotos no meio da cidade? Mano, acho que foi, velho. Não. Não foi? Foi? Acho que foi, não. Cara, acho que foi nesse... Eu não lembro. Foi num furacão desses aí. Eu só queria, antes de fechar isso, eu queria trazer uns tornados no Brasil. Opa! Tornados no Brasil. É. 2015 teve em Xanxerê, Santa Catarina, 2 mortos, né? 120 feridos. Mas, tipo, teve mais de 2 mil casas danificadas. Nossa! E o povo ficou sem luz por um bom tempo aí, ó. É, aqui... Fora que 100 mil desabrigados, cara. É, aqui no Brasil é complicado se atingir esse tipo de coisa, né? Porque tanto que a galera fala assim que com as mudanças climáticas do aquecimento global, sim, esse tipo de coisa em países tropicais pode começar a ser então, comum. Então, eu nesse caso, tipo, não tem muitos mortos, se for ver, perto do que, sim, a gente já falou. Só tô colocando como curiosidade mesmo. Em Taquarituba, em São Porque Paulo... Porque o povo brasileiro não tá acostumado. É, mas é, por exemplo, assim, pode acontecer... Ah, o Brasil não tem estrutura pra isso, né? Tipo, não tem essa cultura, mas imagina se o negócio começa a ficar tão louco na temperatura do planeta. Mano, se bate um furacão numa cidade, tipo, Matão, velho, as casas tudo... andar só de concreto puro. O furacão não chega aqui. Não, é tipo um tornado, alguma coisa assim, sabe? Mas não, falo na arquitetura das casas, mano, é milhares de mortes, porque, tipo, casa tudo de concreto, vai cair, vai morrer todo mundo. Ah, Taquarituba, São Paulo, 2013, 2 mortes, 60 feridos. Limeira, em São Paulo, 2013, também. Tornado F1. Olha aí, chegou no F1. É. 117 km por hora. Só que só passou por Limeira, não só foi, tipo, oi, gente, tchau, gente. Ô, gente, tô dando um pulo lá nos Estados Unidos. Vim... Foi mais na zona rural, né? Normalmente o pessoal acaba não vendo muito. Tu só vê os milho voando, né? Só. Brasília, 2014. Caralho. É uma pena que não teve mortos em Brasília, né? Putz. Se é que você enfionou hora em mim, mas foi 95 km por hora o tornado. Porra, em Brasília? É. Provavelmente esse tornado teve muito pó. Nova Andradina, Mato Grosso Sul, 2011. Não matou ninguém, não fez estragos. Ou seja, só passou falar um tchau também. Santa Catarina, em 2009, mais de 15 mil pessoas tiveram suas casas destruídas. Mas aí foi mais pelos outros efeitos, tipo chuva, vendaval, caralho, a quatro. É, passou na verdade, por três cidades. Santa Catarina, Guaraciaba, Salto Veloso, Santa Cecília. Votorantim, São Paulo, 2015. Também não matou ninguém. Que bom, né? Você vê, no Brasil não mata ninguém, mas, tipo, fique atento. Porto Murtinho, em Minas... Não, pera aí, Mato Grosso do Sul, caralho. Minas, sei lá. Minas do Sul. É. 2014, ventos de 93 km por hora. E se liga, um barco-hotel naufragou no Rio Paraguai com 27 pessoas a bordo. Ah, que bad, velho. Caralho, mano. Mas não morreu, né? Então, tudo bem. Ah, os 27 não morreram? Não, só... Só tomaram um tchubum. É. Falou tipo, eita porra, tá fudeu. O náufrago. Ele não morreu, cara. Ele só... Desapareceu. É o Tom Hanks, ele não morre, só no fim do Soldado Ryan. Exato. É, bad. E agora sim, vamos pro vulcão. Vulcanismo, cara. Vulcão, esse vai demorar pra caralho, porque existem 7 tipos diferentes de erupção vulcânica. Segue o bonde, a gente tá com mais ou menos, quase uma hora, levando em consideração os extras e as partes que o João fez piada com o cortar. Das sete tipos, a gente tem a erupção havaiana, que ela costuma acontecer em falhas ou fissuras, mas também acontece quando tem as chaminés, que são os vulcões mesmo, aquela espinha gigante, montanha com buraco em cima. A temperatura do magma é alta pra caralho, a viscosidade dela é baixa e não tem descarga de gases e baixa produção de cinzas. A lava brota de uma fissura no vulcão e ela escorre pela encosta de boa, enquanto na erupção central a lava pode ser expelida a algumas dezenas de metros de altura. Uhum. E ela costuma formar algumas lagoas de lava e que são relativamente seguros pra turista chegar perto. Tanto que você tem vários vídeos de pessoas chegando perto de vulcão, aqueles retardados jogando garrafa d'água, caralho, a quatro. Pra te falar que esses dias eu vi um cara que fez um pão na areia vulcânica. Ele pegou, fez todos os ingredientes, colocou numa panela, fechou, vedou ela e ele deixa por um dia na areia vulcânica pra cozinhar esse pão, cara. E deu certo. Deu certo isso que eu falo. Só na areia, hein, cara. Uma curiosidade bacana é que vocês pensem, mas por que esses caras que moram perto de vulcão não saem de lá? Porque imagina um bagulho que tá tirando muita coisa debaixo da terra e jogando pra superfície. O que que não vem junto? Porra! Os caras ficam lá pra coletar essas coisas e vender, fora que... O solo nessas regiões fica fértil pra caralho, então, sim, a agricultura lá bate forte. A gente tem as erupções estrombolianas, que elas têm bastante cinzas e gases e tem também o lançamento de rochas, fragmentos de rocha quente, e que forma aqueles arcos luminosos por cima do vulcão. Ah, sim. A lava escorre pela encosta e ocorrem pequenas explosões devido ao acúmulo de gases, que o vulcão também acaba soltando gases, uhum, né? Óbvio, tá quente pra caralho aquela porra. E a lava é um pouco mais espessa, massas espessa, né? E os rios ficam um pouco mais curtos e espessos também. Então é aquela lava bem... parece até gosmenta que sai descendo devagar em costa. Uhum. Tem a Pliniana, que ela é associada ao Monte Vesúvio, que soterrou Pompeia e Herculano em cinzas. É. Ela... dela brotam fragmentos de rochas, lava viscosa e ocorre uma coluna de gases e fumaças grande. É o tipo de vulcão mais violento de todos, que pode gerar fluxos piroclásticos. Ó, ó, a piadinha. Uhum. Piroclásticos. Nossa. Aí, cara. O que, que é um fluxo piroclástico? É. É um fluxo de gases e rochas. Você vai falar? Não, eu ia falar bosta. Pode conseguir. Ok. É um fluxo de gases e rochas que descem em costa do vulcão em velocidade de até 160 km por hora. Caralho. Aí é da hora. Caralho. E atinge a um redor de coisa de 10 km do vulcão. Então, quem tá no caminho, assim... Se fudeu. Veio chegando... É, na real, se você não morre com isso, você pode morrer com pedras vulcânicas te atingindo, ou você pode morrer com a própria fumaça mesmo do vulcão. É, pneumotor, isso aí é pra gente que fica nas cinzas. Então, mas as cinzas nesse caso do fluxo piroclástico, acertou você, você tá morto. É, porque cozinha, né? Cozinha e é rápido pra caralho. É a mesma coisa que um tornado de vapor pegar a tua cara. Nossa. Ele joga grande quantidade de pedras e gases, e a quantidade de magma que brota dele é tão grande que o vulcão pode colapsar, criando tipo como se fosse um caldeirão de lava. Ah, eu já vi isso aí. Quando ele estoura, né? Aí os pedaços dele sobem tudo pra cima e é meteoro que cai. É, meteoro que cai. Eu já vi um vulcão colapsando, assim, ele implodindo por causa da explosão. Foi um negócio muito bizarro. Brutal também, né? Caralho. É como se fosse uma montanha, assim, tivesse inflado e alguém foi lá com uma agulha e estourou e ela murchou. Sabe? Que foda. E eles frequentemente geram grandes explosões, como foi o caso do Krakatoa, que a gente vai falar mais pra frente. Isso. Existe a erupção vulcânica, que ocorre várias explosões com ejeção de rochas grandes pra caralho, tipo metros de tamanho, e pode ser lançado a alguns quilômetros de distância do vulcão. Ele tem um grande fluxo de fumaça e gases que sai de uma velocidade muito alta e pode ter fluxo piroclástico também. A Peleana, que ocorre muitas explosões de rochas quentes, vapor, poeira e cinzas na chaminé central, e forma fluxo piroclástico, óbvio. O magma forma uma cúpula no topo do vulcão que pode colapsar também. Ah, é. Nossa. Quando ele lacra, né? Sim. Aí ele começa a pegar pressão. E nunca é legal um negócio desse, né? A gente tem muita experiência com panela de pressão entupida, caralho, a quatro. Porra. E eles podem ser muito desastrosas quando ocorrem em regiões muito povoadas, tipo o que aconteceu em Saint-Pierre, na erupção do Monte Pelé, em 1902. Tem o subglacial, que é mais difícil de ver, porque ocorre em regiões glaciais ou de muito gelo. Ele pode gerar laharls, que é avalanche de água e material piroclástico junto. Sim. É um bagulho, assim, coisa de filme de terror mesmo. E como ele acontece, assim, em regiões muito isoladas, muito geladas e tudo mais, e não tem muita previsão de como ocorre, não tem muito estudo sobre esse tipo de erupção. Tem a hidromagmática também, que ocorre quando rochas quentes de magma entram em contato com solo frio, que gera explosão de vapor e ejeção de rochas e sedimentos externos, e não acontece ejeção de magma. E normalmente essas atividades são bem fracas. Só pra falar daquele que você falou da água, ações assim que fazem um vazamento de magma de tão frequente que pode até existir ilhas vulcânicas, que são ilhas que tipo são montanhas que surgiram do fundo do mar de tanto sair lava e petrifica, até virar uma ilha. Boa parte do Havaí foi feito assim, né? E, inclusive a gente teve uma erupção vulcânica nessa última década, eu não lembro qual que foi, que realmente gerou uma ilha nova. Sim, foi algo visível. E a maioria dos vulcões que a gente tem no mundo são subaquáticos. Então, eles estão sempre ativos, ejetando magma todo dia, o tempo todo. E um dia esse negócio vai acabar virando uma ilha nova. Vai criar, talvez, até um continente novo por causa dessa porra. Será que um vulcão pode gerar um furacão ou um tornado? Ah, não sei. Seria louco. Eu sei que um fenômeno que acontece normalmente em vulcão que não tem explicação nenhuma até agora, são os raios que ocorrem. Onde? Na fumaça, no topo do vulcão, quando ele tá em erupção. Ah, eu já vi isso, mas eu ouvi uma explicação pra isso. Mas é na fumaça ou quando chega num ponto de altura? Não, é na fumaça. Não, mas eu vi uma explicação pra isso, porque assim, como são partículas muito pequenas, eles geram uma tendência em si que gera eletricidade estática. Aí essa eletricidade estática, quando tá muito carregada, ela descarrega com qualquer tipo de coisa, pode até contato com a nuvem normal. Meu, porque é poeira, é partícula muito pequenininha ali, raspando uma na outra. Qual que é o nome disso mesmo? Eu não lembro, mas eu sei que é muito doido. É bonito pra caralho e vai ser capa do cast desse dia agora. Pra caralho. Que pariu. Ou o vulcão do I Love You. Não sei qual que é. Ok. Fala dos vulcãozinhos aí, João. Ah, vamos falar logo do mais famoso de todos, né? Que foi o Krakatoa, a explosão do Krakatoa, que foi em 1883. Que, de longe, foi a erupção e... Eu não sei qual que foi, mas é aquele que explode, né? O vulcão Sim. explode. É, a montanha explodiu. É. Não foi nem tanto uma erupção, foi a explosão de uma montanha. Que ela tinha atividade magmática, né? Que foi o maior registrado em toda a humanidade, assim. E, tipo, a explosão foi tão violenta, mas tão violenta, que chegou a lançar pedra a 25 quilômetros de altura e a 4.500 quilômetros de distância. Dava pra ouvir o estouro da montanha. Se tipo, não me engano, na Austrália. Quem tava perto de lá, eles morreram com barulho. Sim. Caralho. Praticamente liquefez o cérebro desse povo na hora. Aí, cacete, também, esse fez aqui esses tubos piroclásticos, que são, eles passaram a 100 km por hora, cozinhando geral que tava no caminho, e foi tão violento, mas lançou tantas cinzas na região, que a região ficou com escura por uns 5 dias e a temperatura, o clima de lá ficou afetado por mais de 5 anos por causa disso. É interessante ressaltar que o quadro O Grito, do... Agora não vou lembrar do autor. Van Gogh. Não, teu louco. Monet. Não é. É expressionista, só que é do movimento... Eu falei expressionista, eu nem lembro essas porra. Mas é... Durkheim, do Durkheim. Ele... O Grito, ele era do retrato a ele, que era... Me fala. Quando você é louco, mas clinicamente... Insanidade. Não. Esquece. Louco. Era louco, né? Aí, parece que naquela tarde realmente tiveram esses... Então, no quadro dá pra ver que são línguas de fogo no céu. E a galera fala que depois eles está que vê que as datas batem, que provavelmente aquilo eram as cinzas do Krakatoa, que dava pra ver da Europa quando elas estavam avançando pra cima da Ásia e pra parte da Nova Zelândia. Aí, como na tarde refletia aquelas cinzas e ficava aparecendo um monte de língua de fogo, assim mesmo. Uhum. É curiosidade do quadro. A gente quadro. Teve o Vesúvio também, que é um clássico, né? Da Grécia Antiga, que matou gente pra caralho. Inclusive, a gente tem até hoje lá em exposição as pessoas e animais petrificados, né? Uma coisa que eu sempre ficava em dúvida, que agora eu vou explicar pra vocês, caso vocês estejam a mesma dúvida, não é que o galera era tonta que não conseguiu correr da lava, porque a lava é devagar. É que eles morreram com o negócio de gás lá. O fluxo piroclástico o shockwave da explosão. Aí eles, tipo, morreram, ficaram ali, aí a lava passou por cima deles. Aí que eles ficaram petrificados em uns lugares. Tipo, o Vesúvio, ele nem era perceptível, como até o Pedro falou, regiões vulcânicas é fértil pra caralho. Então, começou a passar um tempo, começou a subir terra, aquela porra rendeu mato pra porra. Aí era praticamente um mato, geral. Aí depois que eles foram descobrir, por acaso, a região do Vesúvio, que aí eles bateu com as inscrições que eles tinham na Grécia, sobre a Pompeia, que era uma cidade que tinha lá. Interessante pra caralho essa porra. Sim. E a erupção mais mortal de todas foi do vulcão Tambora, na Indonésia, em 1815, que foi uma das explosões mais fodidas já registradas e matou mais de 92 mil pessoas. Meu amiguinho. O Pedro falou minha pauta de novo, só que eu tenho outra dessa vez. Que foi eu tentei, erupção. Eu tentei. Um dia você consegue de novo. Foi a erupção do lago Limk, que foi no dia 21 de agosto de 1986, que uma região que tinha bastante magma subterrâneo embaixo de um lago começou a soltar dióxido de carbono, cara. E esse gás começou a matar a galera, tá ligado? Do nada, foi bem súbito. E morreram de cerca de 1.700 pessoas. Mas morreu por causa do dióxido na água ou por causa que ele vazando? Não, que saiu vazando e invadiu a região lá. Que o dióxido de carbono não tem cheiro, né? Então você morre sem perceber. Porque pegou uma área de cerca de 100 quilômetros, cara. Só explicando pro João, por isso que as pessoas pegam e colocam a mangueira lá no escapamento. Não, a minha pergunta era sobre se a galera pegava a água dessa área que tava intoxicada com excesso de dióxido de carbono e morreram por contaminação do dióxido. Isso foi o que eu pensei. Cara, subindo mesmo e Entendi. Afetou toda a região, cara. E matou quase todo mundo lá. E vocês sabem que o maior vulcão do mundo tá em Yellowstone, né? E aí, é o parque de Yellowstone. Ele é ativo. Caralho. E quando ele explodir vai dar um caralho gigante. Tanto que em Yellowstone tem as... Como chama aquelas... As fontes termais. Geysers. O geyser é basicamente a água subterrânea que aquece e sobe, né? Fumarola. As fumarolas. Fumarola? É o nome em português. E teve o caso do cara que caiu dentro de uma dessas poças em Yellowstone e quando foram procurar ele não acharam quase nada dele sobrando. Sério? Ele choveu de um dia pro outro. Chegando um pouco antes, achava sopa. Ah, é, né, verdade. Por causa que tem áreas que ela também, por causa da atividade vulcânica, ela é ácida, né? É, rica em enxofre, né? É. E a água enxofre forma, dependendo da reação que causa, ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Caralho, a gente vê os desenhos dos personagens indo lá e, sei lá, tomando banho naquela porra. Ah, sabe? Com certeza. Não, é que tem as fumarolas, né? Que é fumarola de fim de Geyser, velho. Fumarola é um nome muito escroto, cara. Não, fumarola eu até gosto do nome. Mas, tipo assim, fumarola é quando nasce aquela fonte termal, né? Que você fuma, cara. Que é. Que descende de atividade vulcânica, entre aspas, né? Magmática, só que ele só esquenta a água. É a panela de pressão, né, cara? É a panela de pressão. No caso que fala, é tipo que tem bastante no Japão, que são as fontes termais, que lá é região vulcânica também. E não tem esses movimentos de magma o suficiente pra ejetar lava, só que a temperatura do magma subterrâneo aquece os canais d'água que brotam na superfície como quentinha, uma fonte quente natural. E é mó legal. Eu já fui numa dessas. Inclusive, aqui em Olímpia é água natural quente. Ah, é? Que interessante não também. Não sei se vocês já ficaram até perto da hora de fechar no parque termal lá. A água começa a aquecer pra caralho, que é o momento que eles trocam a água. E a água que chega é água natural, quente pra caralho. Você não aguenta ficar lá dentro. Porra, eu já... Quando eu fui, era em torno, sei lá, de meio dia a hora que eu passei lá. Já tava quente para um caralho, velho. Não, pé das 6 da tarde, você sai de lá vermelho. É onde tem as areias lá, né? Que você se enterra lá naquelas areias e fica fervendo naquela porra. Também, em todos os lugares lá. Tá louco. E, inclusive, a história de lá, se não me engano, foi o Maluf que foi lá perfurar, procurando petróleo. Que? E achou água termal e resolveu fazer um parque. Caralho. Se não me engano, foi ele. Foi um dos políticos aí. Maluf, mas acho que passou conjuntivite. Não foi ele. Foi provavelmente algum porco por lá. É. Loucura, né? E agora vamos falar do The Rock. The Rock. Os terremotos. The Rock. Quê? Ah, tá, terremoto. Ele falou já do terremoto? Já. Já? Já. Brisei. Isso que eu pensei. Acabou, cara. Isso eu pensei. Quê? Então acabou. They call me White Devil, Black Jesus. E chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Espero que vocês tenham gostado, porque esse foi bacana, foi bem informativo. É, foi o cast mais true, né? Eu gosto de episódio assim mais informativo mesmo. Eu gosto. Você vê que a gente, tipo, faz vários ao vivo e tal, e deixa de lançar cast mesmo. Mas quando a gente tá lançando, a gente tá lançando bons. É, eu prefiro até assim. Eu queria ter tempo pra fazer toda semana. Exato, assim, né? É foda. É foda. O bom é que força a gente estudar coisa que a gente cagou quando a gente tava na escola, né? Verdade. Sim. Pô, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar a gente no iTunes. Deem 5 desastrinhos lá pra gente. Caralho. É muito importante. Caralho, acabei de lembrar que a gente não falou do desastre que mais assola o Brasil, que são deslizamentos de terras. Mas não são naturais. No Brasil? São naturais. Putz. Não é feito pelo homem, não? Por causa de invasão? Não, porque eles colocam, só que a terra desliza naturalmente. É, deslizamento de terra. Na verdade, o que acontece mais é por causa da interação com o homem mesmo. Deslizamento normalmente é assoreamento. Eu pretendo depois, de repente, a gente fazer algo de desastres causados pelo homem. Que sabe? Aí entra Chernobyl da hora. Então. Porra. Sim. Bom, depois do João ter me interrompido, vamos pedir pra vocês avaliarem a gente no iTunes dando 5 desastrinhos, porque é muito importante isso pra nossa divulgação. Caso você não tenha iTunes, divulgue, porque nós estamos no Spotify, ok? Sim. Todo mundo usa o Spotify, então não tem mais desculpa pra não ouvir a gente, certo? É, pega o Spotify do amiguinho e quando ele estiver no banheiro, você vai lá, dá uns likes em pessoa que ele não quer no Tinder e depois coloca pra tocar no LocomoCast pra ele ouvir. Coloca no meio da playlist dele. Isso é fato, gente, isso é fato, porque quando eu comecei com podcast, eu precisava baixar o agregador no celular dos caras e baixar o LocomoCast, ou no caso, era um outro podcast, era o Whatevercast, mas... Isso é fato, cara. Às vezes você precisa pegar o celular do cara, entrar no iTunes, no Spotify e assinar a gente lá. É. Se for possível, queridos ouvintes, faça isso. Porque isso ajuda muito a gente na divulgação, caso você não tenha iTunes. Mas mesmo se você tiver, dá essa força aí pra nós. Fechou? Isso. Também não se esqueça de ajudar a gente no PicPay. PicPay, nós estamos lá com valores a partir de R$1 até R$750 mil. Lembrando que R$750 mil é um valor pra você, pra gente sacrificar o Suede. Não, é, vai ser democrático o negócio. A gente vai jogar um D20 pra sortear quem vai morrer. De 1 a 19 é o Suede e 20 a gente rerola. Eu quero propor uma mudança. De 1 a 18 é o Suede, 19 é o João e 1 é rerolar. E o 20 é rerolar. E dependendo do comportamento do João, a gente vai colocando mais números nele. Mais números. Fechou a nós. É. E o real é pro cigarrinho do Suede na prisão. E aí tem os outros planos lá pra vocês ajudarem a gente. Ok? Gente, o Suede tá morrendo. É, o Suede tá com dengue. É. Vale lembrar, a gente vai falar aí nos extras de novo, mas o Suede, nosso amigo, está com dengue. Nosso amigo também participante, ou seja, amigo de vocês, está com dengue. Fiquem de olho, gente. Não custa porra nenhuma você ver, sei lá, garrafa, você ver pratinho de planta e dá um jeito nisso daí. Deixa a mulher entrar. Besteira, mano. E olha no que deu, mano. Exato. Ó, em Araraquara, o nego tá impedindo o povo de entrar pra ver essa merda, gente. Vamos tomar cuidado com essa porra aí, hein? E vamos agradecer aos nossos parceiros, João. A gente tem três parceiros que a gente tem muito apreço, que é o Zoneando, o MesaCast e o Estalagem Nerd. A gente tem. Fala um pouquinho de cada aí. O Zoneando é um podcast sobre cultura pop atual que eles são, estão sempre atualizados sobre qualquer coisa. Um filme saiu e eles já estão lançando podcast sobre isso. O Estalagem Nerd também vai na mesma vibe também, que são sempre atualizados sobre os mesmos conteúdos. Sobre os mesmos também, é. Aí você tá desmerecendo os meninos. É, um copia o podcast. Não, jamais, gente. Jamais, gente. Falou que viu. Depois que os caras são só amigo Léo, a gente não sabe porquê, né, cara? Jamais, mas eles também estão falando sempre sobre cultura pop, séries e filmes. E esse tal MesaCast? MesaCast é o seu podcast sobre tabletop games. Tabletop games. Também card games, né? Card games também. Eles vão falar sobre, vão fazer jogos e também comentar sobre... Eles não fazem jogos. Eles jogam e comentam. Isso, exatamente. Mas eles não jogam durante o cast. Ah, não. Jamais, claro que não. Eles vão falar sobre os jogos de tabuleiro, essas coisas que a gente adora e tal. E também card games e números deles. E eles pegam bastante a parte social dos jogos, que eu acho legal pra caralho. Pô, pra caralho mesmo. E temos nosso grupo no WhatsApp, o link tá aí na descrição. Vamos entrar, vamos bater um papo. Os bots estão saindo, ou seja, estão abrindo espaço para você, que nesse momento está escutando esse podcast e tá em dúvida. Poxa, será que eu entro no podcast deles? Não é no podcast. No podcast você não vai entrar nunca. Quer dizer, ou talvez um dia, não sei quem sabe. Se o João foi embora, quem sabe? É, o João tá perigando. Manda seus currículos. Manda os currículos aí. Mas é isso aí. Entra lá no grupo do WhatsApp, vamos trocar uma ideia. Fala e agora nós, a gente finaliza esse cast com a música I Love You. Ué? Lindo. Falou? Falou aqui, meu. Tchau, tchau. Cu. Tchau. A long, long time ago, there was a volcano living all alone in the middle of the sea. He sat high above his bed, watching all the couples play and wishing that he had someone too. And from his lover came this song of hope that he sang out loud every day for years and years. I have a dream I hope will come true, that you're here with me and I'm here with you. I wish that the earth see the sky up Baba will send me someone to love her. Years of singing all alone turned his lover into stone until he was on the brink of extinction. But little did he know that living in the sea below, another volcano was listening to his song. Every day she heard his tune, her lover grew and grew because she believed his song was meant for her. Now she she was so ready to meet him above the sea as he sang his song of hope for the last time. I have a dream I hope will come true, that you're here with me and I'm here with you. I wish that the earth, sea, and the sky up above will send me someone to love. Rising from the sea below stood a lovely volcano, looking all around, but she could not see him. He tried to sing to let her know that she was not there alone, but with no lava, his song was all gone. He filled the sea with his tears and watched his dreams disappear as she remembered what his song meant to her. I have a dream I hope will come true, that you're here with me and I'm here with you. I wish that the earth, sea, and the sky up above will send me someone to love. Oh, they were so happy to finally meet above the sea. All together now, their lava grew and grew. No longer are they all alone, with aloha as their new home. And when we visit them, this is what they sing. I have a dream I hope will come true, that you'll grow old with me and I'll grow old with you. We thank the earth, steer the sky, we thank too. I love you. I love you. I love you. Bom, só lembrando, esse daqui a gente tá no Extras. A gente vai começar, você vai ser tornado. Sei lá, tanto faz. O Oscar vai ser vulcão. Beleza. Eu posso ser maremoto. E o João vai ser, pela união dos seus poderes, eu sou o maior desastre do universo. Eu sou o maior desastre que já andou por essa terra. João. Universo. É, daí o universo fala, é meio que maior que a terra. É, daí você fala, João, no final, ok? João. É. E daí as pessoas vão pensar, nossa, como eles são espontâneos. Mas na verdade, nesse momento, estamos nos extras, pessoas. Faz tempo que a gente não grava extra, hein? Ô, extra, é, tipo, desde o Ozzy, né? Desde o Ozzy, mas faz tempo pra caralho que a gente gravou Ozzy. Vai, a gente tem que tomar vergonha na cara. Gente, entra no grupo aí e pode dar umas ideias de pauta pra nós, sabe? Exato, pode dar umas carcadas na gente entra também. Entra no grupo e xinga eu. Pode xingar que eu mereço. Já começou. Exato. Não, o João é uma merda mesmo. O João, ele... Peraí, ele quer substituir aqui o Suede, assim que o Suede morrer de dengue, cara. É, não, aquele negócio lá, o Suede está com dengue e ele passou o manto do super vacilo, né? Exato. Ó, gente, é verdade. É, num dos últimos casts aí, a gente passou um recado, né, sobre a dengue e tal, que pelo menos nessa região está lazarenta. Ah, inclusive eu passei um dado errado, que na verdade em Araraquara tá batendo os 10 mil, não 100. Mas mesmo assim, gente pra caralho. Nossa, pra caralho, senhora. Ô, João, eu te dei essa porra aí, porque isso é um negócio que você consegue mexer sem fazer barulho. Ah, obrigado. Na verdade, você não deveria mexer nada. Tudo bem. Então, fiquem atentos. atentos à dengue, hein, gente? É, gente. Oh, é sério, mata. Não é. Suede não vacina a filha dele e acha que repelente não funciona. Exato. Não seja o Suede. Dengue, cara, não vai ficar tomando remédio louco, não, cara. Dor de cabeça. Não vai tomar um Dorflex que pode dar muito ruim. É, dipirona e Tilenol. É. Dorflex tem dipirona, mas ele também, se não me engano, ele tem anti-inflamatória que fode pra caralho a dengue. Assim. Então, fique esperto se não dá hemorrágica. Hemorrágica mata. Paracetamol pode também. Pode. É Tilenol, né? Sim. É, você tem razão. Caralho. Porra. É. Mas tudo bem. Vamos lá? Bora. Não tem mais alguma coisa pra falar no Astro. Furacão 2000 é o que há. Eu assisti um filme que eu tava devendo a maior cota, O Profissional. Eu achei muito bom. Do sexo? Não. Ele não o do Leon lá e da Matilda. É bom pra caralho mesmo. Eu fiquei muito feliz com o filme. Eu acho que eu não tô ligado, mas tudo bem. O Jean Renault. Eu não lembro nem da cara do Jean Renault. É um narigaço gigante, a testa em forma de M, tipo não, Vegeta. Eu preciso de filmes. E a Natalie Portman faz a criança, a menina. O filme que ele faz é o Onimusha 3. Ah, puta que pariu, você não me ajuda. a Natalie Portman, quando ela é criança. Outro filme que ele faz. Ah, ele... Eu preciso lembrar da cara do filho da puta. Caralho, que filme que ele fez também? Porra, tinha um que eu assistia pra caralho quando eu era criança. Eu sei que o filme é uma merda hoje em dia. Não lembro de verdade. Vamos ver, vamos puxar. Ó, esse é o Esther, o IMDB do Jean Renault. É porque eu fiquei pensando, quando falou Jean Renault, eu pensei em Gerard Depardieu. Mas não tem nada a ver que eu tô ligado. Jean-Claude Van Damme. Não sei porque que eu lembrei de Jean Renault. É esse tirolês aqui, ó. Ele sempre faz personagens do mal. Não, ele fez o do bem. Pode pá. Não necessariamente do mal, né? Ó, ele é Jean Renault, Conge Sofia Buroca. Aí, pessoal do grupo, nesse momento estamos gravando aqui um videozinho pro pessoal do grupo. Continua falando da Conge dele. Ó, ele fez O Profissional, Missão Impossível 1, Ronin, fez Rios Vermelhos, Wasabi. Não, mas eu não lembro do filme O Profissional. É mas bom, gente, cara. Maravilhoso. É, eu não lembro dele no Missão Impossível também. Ele fez o Código da Vinci, fez o Godzilla da hora pra caralho americano. O 2002? Não, o Bryan 98. 98, tá. Nossa. Grande filme. Hã? É bom, do Bryan Cranston? Eu não sei, eu tenho ele em Blu-ray faz uns 4 anos que eu ganhei o Marcelo e não assisti. Mas vai sair o Rei de Tóquio lá, sei lá. É, vai ser o King of Tóquio do Godzilla lá. Que vai sair o Monstros lá. Que tem a, como que chama? Ah, não, é de Pozona lá? É, a... Não, vai ter todos, vai ter o... A Damares lá, né? Enfim. Putz, só o processinho. Processo teu cu. Mas é muito... O do novo Godzilla eu acho legal, cara. Tipo assim, eu acho da hora porque aquele negócio lá, tem treta rolando e tipo, os seres humanos eles não podem fazer nada além de assistir, sabe? Eu gosto dessa incapacidade dos protagonistas. 3, 2, 1. Pela união dessas forças, eu, a maior destruição de vacilo que já andou por esse universo. Só queria dizer, só interrompendo rápido aqui, ele vacilou até na abertura dele. Porque ele, enfim. E falou já, errado. Eu estou te dando a oportunidade de regravar essa parte que você fez aí agora. Eu não lembro como é que era direito. Pela união dos seus poderes, vamos lá. Ah, eu não lembro, repete. Vai, filha da puta! Pela união de seus poderes. Por que agora sumiu a voz do João? Eu não sei. Como é que é? Não sei. Peraí. Deixa eu mexer aqui. Obrigado. Ainda bem. Como é que é, certinho? Pela união dos seus poderes. Só porque eu não queria editar muito esse. Fala aí no microfone, vamos ver. Ah. Cadê a tá voz saindo, do jogo? Não, tá saindo muito baixo. É isso que é o filho da puta, cara. Não, mas eu passei. Como é que é? Então eu falo certo. Fala num volume alto aí, ó, lazarento. Tá bem baixo. Sério? Mas que. Será que é mau contato no cabo? Mexe aí. Agora fala, não, tá bom. Não, não. Não, ele que tá falando baixo mesmo. É, porque na hora que você foi falar, você encostou a boca e explodiu o bagulho, né, o animal. Mas como é que é certinho que fala? Inventa aí. Improvisa. 3, 2, 1. Pela união de... Eu não sei. Pela união dos seus poderes, eu sou o maior desastre do universo, João. Tá. Eu acho que fora esse de 60 mil, não tem mais nenhum. E aí, Outcast, você não conta um pra nós? Não. Não, mano, minha porta tá meio zoada mesmo, mano. Mas... peguei isso não. Outro dia ele deu um tibum na piscina. Piscina de Ramos, velho, muita gente na água. Não, você acreditou... Aí chegou um obeso, né? Chegou o periclão da massa. Você acreditou o primeiro aí, qual que vai ser o próximo desastre? Desastre, eu gostaria de falar de terremoto. Que é mais ou menos a mesma pegada dos tsunamis, por causa que as causas são parecidas, né? É, na verdade, não. Na verdade, os tsunamis são resultados de terremoto. Ah, é. Tipo, é isso aí. Não sempre, mas são. Então, vamos falar do terremoto do Haiti, que aconteceu em 2010. Com certeza não é o mais grave. Mas não vai falar como que funciona o bagulho, caralho? Ah, é verdade, né? Primeiro. Puta que pariu. Ninguém pegou isso, só eu, né? Putz. Pra variar. Aí, ó, eu trazendo conteúdo pra deixar o podcast mais comprido, gente. Eu não sei, isso provavelmente vai estar no podcast. Extra. Tomar no cu. Pai do Senhor, irmãos, Amém. Vim aqui hoje trazer mais uma palavra a todos vocês, a todos vós, em relação ao nosso querido PicPay. Amém. Amém. Amém. Trazei todos os dízimos à estação do tesouro, para que haja carvão em minha máquina. Aleluia! E depois fazei prova de mim nisto. Glória! Diz o Senhor das locomotivas. Aleluias! Se eu não vos abrir as janelas dos vagões, eu não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. Meu Deus do céu, eu não sei mais ler a Bíblia, gente. Desculpa. Amém, irmão. Amém.